Solo, voo 1805. Pronto, posicionar a meia dúzia. Meia dúzia, senhor, autorizado, chame táxi 805. Autorizado, chame táxi 805. Uno 606, decolando da zona 7, chame agora o controle 119, decimal 35, senhor, bom voo. Obrigado, até amanhã. Para o táxi do Uno 805, Uno 59 a bordo. Fortaleza, 2 horas e 40. Copiado 12h40 no 59 Fortaleza, táxi autorizado Pátio Juliette Alfa, Justino 012. Chame pronto para decolar de pontos para a pista no 0, voo no 805. Pátio Juliette Alfa, 1012, chama pronto, voo no 805. Oi, Salvador, muito boa noite. Chegou o 1896 com a informação. Charlie? Aguarde o aguarde coordenação para João Pessoa. Qual o nível, senhor? 1896, João Pessoa. Qual o nível, por gentileza? 410. 41, aguarde coordenação, senhor. Fuca a transição Aracaju, saída. Gente, obrigado. No gate 1-0, pushback acionamento. Autorizado no 10, senhor. Chame táxi no 7-4. Dizer pushback acionamento, chame táxi no 7-4. Boa noite, 05, autorizado, linha de decolar, pista no zero, vento variável com 3 nós, agora 200 nós. Autorizado, decolagem, voo 805. Voo no 896, pronto para cópia. 896 na escuta, prossiga. Boa noite, 96, Salvador Sierra Bravo, Juliette Papá, nível 410, autorizado. Abre o uísque 58 da Recife, após direto, João Pessoa. Decola da 1-0 com curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1 no 9, decimal 35. Transponder 5433, voo no 896. Autorizado, 410 para João Pessoa. Abre o uísque 58 até Recife, após direto. Decola a pista 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 1935, controle, 5433, transponder, gol 1896. Protegimento correto, gol 1896. No portão 7, chame para o puxa acionamento, senhor. Voltará para o puxa acionar, gol 1896. Senhora, Gol 180. Sente. Alternando Recife com 2 horas e 30 de autonomia. Copiado, senhor. Autorizado o táxi via Pátio Juliette Alfa, ajuste no 0 no 2. Chame quanto foi do colégio de pontos para a pista no 0, gol no 7 no 4. Pátio Juliette Alfa, ajuste no 0 no 2, reportará pronto, gol no 7 no 4. Gol 805, autorizado, correção. Gol 805, decolado aos 28. Chama agora o controle 1 no 9 decimal 35, senhor, bom voo. 935, obrigado, bom serviço. Confirme, por gentileza. Caçador 08, passou através do Pituaçu, com intenções de pouso na 17. Copiado, Caçador 08, tráfego ainda não avistado, continua a aproximação. Reporte em Itapuã, senhor. Confirme. Reporte em Itapuã, Caçador. O senhor copiou? Afirmativo, reportando em Itapuã, 08. Torre, o gol 1896 para pushback acionamento, está no 7. Pois é, 7 aprovado, senhor. Puxa acionamento, chame táxi 1896. Para o táxi 1896. Caçador 08, tráfego agora avistado. Confirme, tem condições de fazer uma base pela direita, pistão 7, senhor? Afirmativo, Caçador 08. Muito bem, Caçador 08, autorizado a ingressar na perna do vento pela direita, pistão no 7. Reporte base pela direita, pistão 7, para final, Caçador 08. 08. Tá na alfa, pronto, voo no 7 no 4. Voo no 7 no 4, autorizada a linhada e decolar, pistão no 0. Vento agora de 200 graus com 0,4 nós. A linha decolador no 0, voo no 7 no 4. De base para final da 17, o Caçador 08. Caçador 08, autorizado pouso pista 17, o vento agora de 200 graus, 05 nós, ajuste no 012. Chame no solo controlado, Caçador 08. Chamará no solo controlado, Caçador 08. Uno 7, Uno 4, decolando aos 3-4. Chama agora o controle Salvador em 119, decimal 35, senhor. Bom voo. Controle 35, 1, 7, 1, 4. Boa noite. Táxi, o Gol 1896 está com 94 a bordo, 2 horas e 36, alterna Fortaleza. Olá, senhor, táxi aprovado via parte Juliette Alfa, que é legal no 012. Chame pronto para decolar de ponto, espera pisca no 0, Gol 1896. Gente, chamada pronto, ponto espera da 10, Gol 1896 via Juliette Alfa. Caçador 08 no solo controlado. A gente confirma, senhor, solo controlado. Caçador 08, confirme, senhor, está no solo. Obrigado, senhor. Então considere seu solo aos 3:30. Estacionar frequência livre, Caçador 08. Obrigado. Espera da 10, Gol 1896. Gol 1896, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, vento de 200 graus, 04 nós, Kenegal no 012. Gente, autorizado a alinhar e decolar pistão 0, Gol 1896, ajustado 1012. 18-96, decolando aos 40. Chama agora o controle 1-9-35, senhor. Bom voo. 1935, obrigado.